na rua quando faltam as luzes. Não há ninguém nas calçadas, e se não há mais ninguém é porque não há ninguém. Dele se escondeu por mil disfarces, o texto tudo se resolveu na areia, onde fazem casos avestruzes. Eu disse, quem não pode admitir que tem motivos pra viver por alguém? Quem não pode admitir que tem motivos pra viver por alguém? Só por trás das portas. Não há ninguém nos jardins, não há mais clareza nem meios pra esses fins. Escuridão na veia, mil disfarces, o texto tudo se resolveu na areia,